Eis que um dia de bênçãos se foi, mais uma noite o Senhor me dá, e bem alegre deitar-me eu vou, pois com o céu espero sonhar. Deito pra descansar até que o sol me volte a sorrir. Se nesta vida eu não acordar, despertarei Despertarei.